Fala galera, aqui é o Ramix e eu tô doido pra jogar o gol. Aqui é o Daft Punk, eu odeio MMORPG. Caô, fudido. Caô do caralho. Aqui é o Aludre e eu adoro MMORPG. Ao contrário do Daft Punk. Eu sou o Pança. Só que esse cara só quer ser o 5, mas tudo bem. Oh, eu queria começar a falar uma coisa. MMORPG é jogo pra ter tudinho. Pra ter tudinho, né? E o nosso outro amigo não vai se apresentar? Oi. Eu sou o Gardo. Se você já aceitou no banheiro do museu lá de Goiânia, você tá fudido. Pois é, galera, esse aqui é o nosso primeiro podcast da tentativa de rumo, né? Na tentativa, né? O tema que a gente escolheu aqui pra falar foi MMORPG dos nossos sonhos. Tendo em vista, né, que existem tantos MMORPGs por aí e nenhum são poucos os que agradam, pelo menos a gente, né? A gente tem, assim, um certo paladar aguçado, né? Vamos dizer assim. E a gente vai estar falando sobre MMO, sobre coisas engraçadas que envolvem o próprio mundo dos RPGs online. E é isso aí. Então vamos começar, a gente está indo pro tema agora. Pra mim o MMO já existe já. Já existe? É, World of Warcraft, amiga. World of Warcraft. Pior, cara. Pior que... Só tem uma coisa só que eu acho que o WoW ainda não tem, cara. Que podia ter, que ia ser essencial. Que é um sisteminha de tu ter tua própria casa, cara. Nem consistência, sabe? Mas, pô... Mas isso aí, velho, ia precisar ter um mapa muito extenso. Pelo tanto de player que... rola nesse jogo aí, um mapa pra você ter sua própria casa, ou poderia ser uma casa tipo meio virtual, sei lá, todo mesmo lugar era a casa de todo mundo, saca? Chega lá, tipo, um lugar pronto, você quer minha casa, aí dependendo do player funciona, saca? Quer fazer casa, joga The Sims. Exatamente, eu concordo. E eu acho mais legal. Não, cara. Na verdade, tudo é melhor do que MMORPG. Ah, sério? Por que eles chamaram Daft Punk? Daft Punk. Eu falei que ele não gosta de MMO, mas ninguém me ouviu. Tudo bem, então ele vai ser um cético, um crítico. Para todos. Bota fé, vai ser o crítico aqui, então, da galera. Pra mim, o que um MMO tem que começar a ter é uma boa animação de ataque e bons sons de ataque. Como barulho de armas batendo no escudo, barulho de armas batendo em outras armas, no parry, e barulho de armas perfurando, ou cortando, ou batendo, como alguns RPGs que tem barulho de armas que perfuram e faz um barulho de perfuração, e armas como massas que fazem barulho de massa mesmo. Contusão. De contusão. Exatamente. Contusão. E... o barulho de parry é bem interessante, o barulho de uma arma batendo no escudo também é muito interessante. Então eu dou muito valor nesse pequeno detalhe. Dá aquela realidade, né, cara? Dá uma realidade. Só queria que o WoW fosse mais barato, tava perfeito. É, isso também é um problema. Pagar pra jogar mensalmente eu acho que é uma coisa extremamente ridícula, uma coisa que eu nunca faria. Eu já paguei pra jogar Gambald. Mas Gambald não é um MMO, então a gente não deveria falar de Gambald. Caramba. É, ele é um jogo online, né? Não é um RPG só, online. É porque tocaram no assunto aí, eu resolvi falar, sabe? Desabafo. Bom, cara, eu falo. Vamos mudar o tema para jogos online. Não, eu prefiro continuar no MMORPG. Para falar para todos os ouvintes o quanto isso é um... Você jogou Gambald, né? Hã? Você jogou Gambald, né? Eu nunca. Já na casa do Pança uma vez. Eu jogava Gambald com o Guarda. Então, vamos falar de MMO ou... Mas pronto. Não, MMO. Vamos voltar pro tema. Então. Vou voltar pro tema. Outra coisa que eu acho muito importante nos MMOs é montaria. Porque ficar o tempo todo andando na velocidade do personagem é muito chato. Já basta o tanto que você anda. O RPG pra mim que não tem montaria já perde muito. Já fica. Eu acho que uma coisa que me deixou. Não, pode, pode falar. Pode falar. Uma coisa que me deixou mais surpreso com o WoW, cara, foi o tanto de sistema de transporte que tem lá dentro, sabe? Desde trem aos grifos, cara, sabe? São coisas bem pequenas, bem simples, sabe? Que. É, também, claro. Tipo, são coisas pequenas e simples que. Bom, eu não encontrei, sabe, em outros MMOs que eu joguei. Tirando Ragnarok, onde você encontra também, sabe, mas os outros MMOs que eu joguei eu não cheguei a encontrar. Normalmente você clicava no NPC e já surgia no lugar, entendeu? Sabe? E graças a isso, o WoW, ele graças a essas coisinhas pequenininhas que o WoW tem, cara, ele te traz realmente a essência que diferencia um jogo online pra um RPG online, que é o roleplay, cara. Eu mesmo brincava muito de roleplay enquanto eu jogava WoW. Eu tinha o meu anão lá, o Geraldo Magela. Ele era um anão bêbado, cara. Aonde eu ia com os Thunder Alê, sabe? Na mochila. Sabe? Pra ficar bebendo, velho. Andava bêbado por tudo que era canto, sabe? O tempo todo eu tava com um estuzinho na cabeça lá rodando, dando corpo. Pra mim, o grande problema do MMORPG, quase deu uma engasgada aqui, é o problema é o tempo que se gasta pra você construir um boneco decente, saca? Tipo, muita gente fala que essa que é a graça do jogo, que não sei o que e tal, mas eu não consigo parar e ficar semanas, horas, dias na frente de um computador pra tentar fazer algo que preste, saca? Isso pra mim é... Basicamente é a graça do jogo, como você mesmo disse. Pois é, eu não consigo ver graça nenhuma, apesar que o Pança, que tá participando desse podcast, foi uma das pessoas que mais contribuiu pro meu ódio para MMOs e RPG. E como é que foi isso? O processo foi bem simples. Eu chegava na casa do Pança pra falar com ele. Ele tava com a cara na tela do monitor, jogando WoW. Eu chegava pra falar alguma coisa com ele. Eu falava, Pança, blá blá blá blá blá. Aham. Não, beleza. Não virava nem o rosto pra responder. Porra, meu irmão. Que merda é essa, velho? Aí com o tempo, fui criando ódio por esse maldito jogo chamado World of Warcraft. Gosto até de ver uns vídeos de vez em quando e tal, né? Às vezes rolam umas paradas legais, mas não consigo gostar de jeito nenhum. Não há nada nesse mundo que me faria jogá-lo. Complicado, né? Eu passo a vida inteira esperando pelo jogo, quando o jogo sai eu tô jogando os caras querem embaçar. Ficava contando os dias pra quando ia sair esse jogo. Olhando o computador só pra jogar ele. Lendo tudo que era preview e procurando igual um louco. Saia, tem a oportunidade de jogar em casa. O cara quer conversar, passa na MSN. Então me uispa. Quem disse que tu respondia? Ou então entra no bate-papo da UOL, né? Pra conversar. Mil ispa foi ótima. Eu acho que um nerd tem que reconhecer o outro, entendeu? O Daniel. Daft Punk não é nem uma puta paga do Pança, não. Pra ele ficar com raiva do Pança, porque tá jogando joguinho. Pois ele também joga vários joguinhos. Pois é, um nerd como qualquer outro. Como todos nós. Uma coisa que eu sinto falta no WoW é a batalha no ar, velho. Sei lá, montaria voadora. Mas o WoW tem montaria voadora. Isso é massa. Seria interessante. Mas eu não curto batalhas aéreas, não. Acho que o jogo fica muito viagem. Por exemplo, quem já viu alguns vídeos de Ion, pode ver que tem aquelas batalhas voando. Eu não me agrada, não. Eu não gosto. Não sei. Eu não joguei. Quem sabe encaixava no WoW, né? Mas eu acho que não, cara. Porque pra mim, pro personagem voar, ele tem que ter asa. Eu vou calar a boca do jogo mesmo. Ah. Eu não joguei Aeon, mas eu joguei o Perfect World, né, por um bom tempo. E a batalha aérea era tinha nada demais, sabe? Não era uma coisa assim, nossa, que sensacional, tô lutando no ar, entendeu? Você só tinha asas, cara, e você voava, tem que mas tem que a entender. Luta... Desculpa interromper, mas você tem que entender que certos personagens não iam combinar voando. O que um Rogue do WoW ia fazer voando? Ficar tá invisível. Um bicho muito louco, mano. Aí, qual seria a utilidade do Stilt? Ele ia começar a bater as mãos assim, igual o Gaivota, pra voar. E eu ficar ridículo com um de Kuan, ele batendo com o não acho que tenha nada a ver. Agora, se fosse pra fazer alguma coisa voando, eu acho que seria, tipo, como se fosse uma batalha de montaria, tipo, umas montarias, por exemplo. No caso que tem uma montaria lá, que é um helicóptero, no caso, o helicóptero Agrace. É, o dragão. Aí eu acho que seria, né, dragão. E é Battlefield. Aí eu acho que seria, mesmo que fosse uma coisa mais simples, então só um Battleground mesmo, um BG. Joga Sonic Wings. Space Vado. Eu não sei se ia combinar com a proposta que o WoW faz, né? Eu acho que não tem nada a ver também. Pois é. Outro motivo também. Verdade... Não, pode falar aí. A verdade é que o WoW, ele... Não tem como, cara, você não pagar pau pra jogo, né, velho? Tipo, tem gráficos lindos, ele... né? Tem gráficos lindos. Então, eu acho que o gráfico do WoW deixa a desejar. Não tem os gráficos sensacionais. Não. É, eu também acho que deixa a desejar também. Não poderia gráfico, ter melhorado com o não, tempo, né? Mas eu entendo bem a proposta da Blizzard em fazer o gráfico daquele jeito lá, com uma certa limitação, porque pô, acho que isso foi uma das vantagens do WoW, porque o WoW se tornou universal. Tanto um PC mais modesto, quanto um PC mais potente, pode, assim, vamos dizer assim, usufruir do game, porque... Ou você também pode configurar ele através das configurações lá. Tem como você melhorar, assim, até certo modo o gráfico. Você também pode instalar novos drives dependendo da placa de vídeo que você usa. Por exemplo, aqui em casa é um NVIDIA, mas na ATI também dá pra fazer as mesmas funções, só que de forma diferente. Dá pra você colocar maior anti-alise, botar uma textura melhor. Isso depende também, né, galera? Eu acho que foi um sucesso do WoW também, foi por causa disso aí. Tanto os PCs mais modestos quanto os mais potentes podem usufruir dele. É, acho que eles acertaram bem nisso, pelo fato de conseguir ter um computador popular, que você não tem que gastar tanto dinheiro com o computador. É, e os gráficos, apesar de não serem maravilhosos, também não deixa a desejar, não. Acho que... Pois é, mas sabe por que eu gosto do gráfico do WoW? Porque, cara. O tempo, quando saiu o WoW, acho que não tinha nenhum jogo com gráfico melhor que o WoW, entendeu? E já tinha ali. Qual, por exemplo? Já tinha. Tinha o Age of Conan, por exemplo. Age of Conan saiu junto. Silêncio, por favor, Ramon. Falar as neiras. Sim, Age of Conan é de antes do WoW, né? Age of Conan saiu quando foi sair a Lich King do WoW, cara. É mesmo, cara. Lineage. Então, alguém arruma outra pessoa falar sobre o podcast aqui que entenda de MMO, por favor. E essa coisa aí, mas vou falar um RPG agora que é da mesmo, é de antes do WoW e tem gráficos melhores que o do WoW, o RF Online. Falei. Toma. RF Online é de demo, velho, vai se fuder. Não, mas e daí? Os gráficos do bicho são muito melhores que o do minha placa aqui, minha ATI não roda o RF Online na configuração média. Tem que jogar na configuração baixa. Agora o WoW só falta botar na última configuração aqui. Então tudo bem. O gráfico do RF Online é muito melhor. Tá bom, então desconheci isso aí. Então. Mas eu já percebi que foi uma ótima vantagem o gráfico não ser tão excelente. E Lineage 2? É de 2003, eu. Ele tem um gráfico massa. E o gráfico? É, tem ele gráfico tem um gráfico. Também. Eu não joguei muito. Desculpa. Ele tem um gráfico no estilo diferente. Você vê que o desenho não é muito parecido com o WoW. Não, só um minuto aí, só uma correção aí, ó. O WoW é 2 anos antes do RF, Ramon. Como? O RF é de 2006, o WoW é de 2004. Então, o seu argumento não certeza. É válido. A Budra Wins, então. Mas voltando aqui, galera, vamos dar uma mudada no assunto dentro do MMO. Falando aqui sobre os jogadores, um grande problema que eu vejo também é o tempo que se gasta, assim, que você gasta de inutilidade nesse jogo e o tempo que você perde, que você poderia fazer muitas outras coisas. E o que você perde ao seu redor por estar tão vidrado nesse jogo, como a namorada. Cara, essa é uma questão é complicado. Tem que ver isso aí. Ó, tá vendo aí, ó. Tá tem vendo. Que ver isso aí, cara. Tá, eu não acho que tenha sido. Eu não acho que seja o WoW, e sim os games. Mas o principal foi o WoW. Ah, tem cara, aí varia de uma pessoa, de pessoa pra pessoa. 90% por exemplo, foi o WoW e 10% foi o Tekken. E não sabe que estamos participando, porque tem um amigo nosso que supostamente perdeu a namorada pro WoW. O nome dele é Shurato. Supostamente. Shurato Emakorog. Não podemos revelar. Se você já jogou você já com ele em algum servidor ele, de WoW. Você joga em algum servidor pirata de WoW? Pior, ele perdeu a namorada pro servidor pirata de WoW. Pirata. Você já deve ter encontrado ele por aí. Seus parceiros sexuais online, Shaolin e Nero. Que são os melhores parceiros do todo. Esse nosso amigo conversava mais com Shaolin e com esse tal de Nero do que com a própria namorada. A atenção dele era mais para a tela do monitor do que para a menina que estava do lado, que tinha certas faturas. Daft, eu não acho que seja exclusivamente e unicamente do MMO. Será que eu vou falar? Foi 90% ou. Daft, sim, tudo bem, mas isso aí... Apresentando um pai de jogador de MMO. Mas isso, pra mim, varia de pessoa pra pessoa. Por exemplo, eu jogo Dota, mais Dota quase que o quase perdendo a namorada também, falei. E quase perdendo a namorada não. Não, cara, eu não cheguei a esse ponto não, entendeu? Ei, falei. Ela só chegou e mandou um, ah, isso aqui, vocês vão ficar jogando esse tal de Dota, isso aqui. Qual foi a namorada que nunca falou isso? Quem foi? É, mas essa é a verdade. Qual foi a única uma namorada que nunca chegou e falou, ah, vocês só ficam jogando, não sei o quê. Às vezes é até exagero da parte dela. Vide aquele vídeo lá, daquela música do Base Hunter. Aquilo é um clássico, cara. E o cara canta a música do Dota lá, que é, acho que é a mãe dele, sei lá. Que tipo, a namorada tá muito velha. A namorada do chefe é top, sei lá. Você ainda pichou os pornovitos pela Dota? Ah, enfim, eu não acho que seja exclusivamente do MMO, e sim de da média de todos os jogos. Aludra, meu querido. 90% tenho certeza que foi do MMO. Mas isso é uma questão pessoal no caso do Dota. Enfim, eu não acho que a gente deve ficar falando muito do nosso amigo. Vamos falar sobre o que a gente tem que falar, né? Sobre o nosso MMO. Porque ele foi um dos problemas, assim, que ocorreram bem próximo da gente e tá relacionado ao MMO, tá? Mas esse tema que o Daft falou aí, que ele né, colocou aí pra gente, é interessante porque, de um certo ponto, é do MMO mesmo. Porque, por exemplo, o RF Online, cara... Eu tentei porque tentei de tudo que é jeito ser alguém de sucesso na jossa do jogo, sabe? E não dá, cara. Se você não tiver tempo, sabe? A galera da guilda que eu participava, eu encontrava eles no horário que eu tinha que fosse, entendeu? Eu podia entrar 3, 4 da manhã que eles estavam online upando o personagem deles, sabe? É... sem noção, sabe? Aí o que acontece? O WoW me divertiu bastante porque eu não precisava ser nenhum fodão pra estar matando os boss divertidos de matar, entendeu? Eu não precisava ser aquele cara com nível 80 e tal e tá com as skills tudo certinho, a build perfeita, tá? Pra matar um boss fodão. Claro que eu sou louco pra fazer a Ice Crown Citadel, que é, né, que é a raid, né? Que é mais sem noção do jogo. Só que, cara, eu me diverti muito, sabe? Matei altos boss super divertidos de matar, com altas... Como a gente tem que falar sobre essas pessoas que passam 24 horas por dia no jogo? Pô, os amigos aí do pô, depois tu fala, pô. É hora. E só concluindo o que eu tava falando, a gente tira um grande ponto pro MMORPG dos nossos sonhos, que seria ele poder equilibrar essa situação de diversão e de, sei lá, vínculo com o MMO, sabe? De você precisar passar tantas horas jogando o jogo pra ser alguém, entendeu? Mas aí acaba não sendo lucrativo pra empresa que é... sei lá, sabe pelo MMO. É, no caso a empresa quer... Bom, uma coisa eu tenho que falar. O WoW é um jogo muito bem administrado. Pelo pouco que eu vi, é um jogo muito bem administrado. Sempre quando rola um bug, é uma parada assim, sempre sai parte de correção. Eu vejo sempre a galera atualizando, então... Isso aí não tem o que reclamar. O jogo tem um belo suporte. Porque também as pessoas pagam mensalmente, né? Uma coisa que faz mais que obrigação. Bom, agora eu acho que a gente deveria falar um pouco sobre a estética do jogo, que é importante também. Essa parte eu não vou falar, não, deixa com você. Bom, particularmente, uma coisa que eu não gosto muito do WoW, quer dizer que, não, que isso não tinha no início do WoW, no WoW clássico que a gente fala, é o volume que as armaduras têm agora. As armaduras estão muito gigantes, entendeu? Elas estão muito enormes, muito estranhas. E na época do WoW clássico as armaduras eram mais simples, mais bonitas. Eu achava mais bonitas antes. Agora eu não acho, mas eu não gosto muito dessa coisa de armaduras enormes, magos com armaduras enormes e etc. Eu não gosto dessa parte. E armas também enormes, não gosto. É, tá aí uma opinião, né? O que eu falo é uma questão bastante pessoal, cara. Vocês podem falar, não, mas eu me amarro em ver um personagem com armadura gigante. Mas eu não gosto. Eu acho que tem a ver com o pensamento do criador, né? Do design e tal. Porque o cara pensa, ó, esse jogo tá evoluindo, tá ficando com as armaduras mais fortes e tal. Então tem que ser mais robusta, maiores, tipo, coisa assim. Uhum. Tem um pensamento, cara. Eu sei, mas... Eu acho muito épico, cara, você ver um personagem com uma armadura bonita, robusta mesmo, sim, sabe? Que mostra que o cara tem poder, que dá aquela... Daquela intimidada, sabe, no mas, cara, resto da galera. Eu acho que o armadura não precisa ser enorme pra ser bonita. Na época do WoW clássico, tinha um tier 2 de mage, o nome era Netherwind. Era excelente, cara, era uma armadura bonita de ver e tal. Eu tinha um mage, eu me amarrava de usar aquela armadura, porque eu achava aquela armadura muito louca. Aí, o que, que eu vejo agora? No WoW, as armaduras têm ficado, pra mim, têm ficado mais estranhas, entendeu? É. Eles estão fazendo uns designs, mas certas armaduras ficaram feias no WoW. Por exemplo, você vê algumas armas na época da Lich King, os Helendless, eu não lembro se é Helendless Gladiator ou se é o Wrathful, mas tem algumas armas muito feias, cara. Muito feia mesmo. É, então, eu acho que na época do WoW clássico mesmo, meio que as armaduras e as armas combinavam com as classes. Exatamente. Agora você vê um mage com ombreiras gigantes, você vê um paladino com a roupa colada, igual já teve, com as guias coladas no pala. É. Rosa. Então acho que algumas guias deixaram. Pra mim, um jogo muito bonito, esteticamente falando, de MMORPG é o Mu. Sim, com certeza. Muito fera, muito legal. Foi muito divertido jogar Mu na época que ele. Na época de ouro, Mu, né? Era na época que eu não tinha um computador que prestasse, muito menos internet. É, então, aí a gente apelava para as lojas. Horas e horas e horas e muitos. Dinheiro gastos na house. Eu acho que a gente tem que falar também de outros MMOs. Sim, é por isso que eu ia falar. Tem que deixar claro que a gente tá falando bastante do WoW exatamente por. Porque o WoW é porque foi o MMO que mais chamou a atenção da gente, sabe? Tem mais coisas que. Enfim, que. Chamaram a atenção da gente. Agora, mesmo, quando eu joguei Alodes, o Alodes ele tem umas armaduras muito massa. Eu acho as armaduras do Alodes muito bonitas, porque elas não são exageradas. Elas são massa, entendeu? Eu gostei muito das armaduras de lá. Eu gostei muito dos sons de animação. Eu gostei das armas. Eu achei bem interessante essa parte do Alodes. Mas com certeza teve mais contras do que prós pra mim. Por isso que eu parei de jogar. É, o Panza viu, ele joguei, jogou então, um pouquinho, ele viu como era. Jogar rápido, era um tipo, é aquele lance. Porque sempre que eu procuro um MMO novo pra jogar, eu sempre chego à conclusão de que não tem nenhum melhor que o outro. E o Alad era muito parecido com o outro. Sei lá, eu acho que isso me prendeu um pouco nele, mas até ver muitas coisas que eu achava ridícula, eu e o Aludra chegamos às conclusões. Agora vamos falar de um jogo polêmico aí, Tibia. Tibia, a polêmica dos games. Tibia. Joguei muito, cara. Joguei muito. Eu falo, eu nunca tive coragem de entrar naquele jogo. Bom, eu joguei Tibia um dia. Até um dos piores dias da minha vida. Esteticamente foi o jogo online mais ridículo que eu já vi. É o jogo online, não. O jogo. Eu não vou defender o Tibia, porque... Não tem. Eu não... Ah, Um amigo meu, no grupo de colégio, que era extremamente viciado e falava disso o dia inteiro. E na época eu jogava Mu, e ele falava, ah, Timber, enchia a boca pra falar. Aí eu pensei, caralho, se Mu é foda. Olha meu pensamento, se Mu é foda, como é que é esse Timber? E eu ficava inquieto em casa, eu tenho que jogar. Aí eu jogo. Quando eu entrei no jogo e percebi que o ícone era igual ao personagem, o boneco do Chaco, ridículo. É mesmo, cara. Outra coisa que eu percebi no Tibia, quando eu via meus amigos jogando, era uma coisa estranha que você tem que digitar. Você jogou, né? Sempre os amigos. Eu juro pra você que eu nunca joguei. Mas eu tinha um amigo chamado Smoke Louvadeus que jogava Tibia. E o Smoke Louvadeus ficava constantemente digitando o nome da skin pra usar. Sem falar que quando ele se movimentava, era o cenário que ficava andando. Não era bem ele que ficava andando. Mas assim, Tibia é um jogo que esteticamente ele é ridículo, mas eu conheço muitas pessoas que já jogaram milhares e milhares de MMORPG, desde os que, sei lá, talvez ninguém aqui nem conheça, os mais famosos de todos, mas sempre disseram que a jogabilidade do Tibia é a melhor que ele já viu até hoje. Doente! Doença mesmo, porque me falaram que a única coisa que presta no Tibia é a história. Disseram também que se investisse na história que o Tibia colocasse no gráfico, tipo, ficava sempre tratando o WoW assim, ia ficar um jogo muito louco. Exatamente. Tirando a parte estética do Tibia, ele seria um jogo perfeito. Se fosse, sei lá. Ele ia jogar em uma calculadora, cara. Eu acho. Eu não quero defender o Tibia, mas eu vou falar pra vocês o que, que me prendeu na época que eu jogava Tibia. Número 1, o fato do gameplay ser de quadradinho em quadradinho, né? Pra quem já viu, né? Literalmente é o cenário mesmo que se mexe, não o personagem, né? Dava meio que um maior nível de estratégia pro jogo, entendeu? Você tem que ter uma distância do monstro que você tá atacando, sabe? Você tem que ter uma noção. Até mesmo pra fazer trap em outros players, né, e tal. Você pode jogar coisas e prender o player. O que realmente me prendeu no Tibia, cara, é que ele é um jogo muito engraçado, sabe? Você ri muito nele o tempo todo, sabe? Acontece muita coisa o tempo todo dentro do jogo, sabe? Você tá andando, de repente passa um cara que é um PK lá e tal. O sistema de PK do Tibia é perfeito, sabe? O sistema de PVP dele, pra mim, o WoW podia ter um sistema de PVP da mesma forma, que ia ser tão divertido quanto o Tibia. Se o WoW tivesse um sistema de PVP como o do Tibia, ia, vamos dizer assim, ia meio que dar um bônus. Eu não gosto do sistema de PVP do WoW, porque é um PVP bem besta, bem fraco, sabe? Ah, eu vou matar o cara, fim, sabe? No Tibia não, no Tibia meio que rolava uma política, sabe? Você não ia matar um cara por nada, porque provavelmente esse cara, se você tivesse sorte, esse cara era um ninguém. Se você tivesse azar, esse cara tinha algum amigo, podia ser tão foda quanto você e podia te matar. Graças a esse tipo de coisinha que acontecia, de repente tava rolando guerra no servidor. E quando rolava guerra, é exatamente isso que eu tô falando. O Tibia, ele é um jogo que trazia essa parte do roleplay, sabe? A parte que o mundo não tá em guerra, sabe? O mundo tá em guerra contra os monstros lá e tal. De repente começava uma guerra entre os players, sabe? Isso era muito fera. Agora, os jogos de hoje em dia, eles já te introduzem numa história fixa, né? Por exemplo, o Horda contra a Aliança, entendeu? E aí tá lá a guerra, você tem... Às vezes você nem quer lutar contra o Orc lá, cara, só que você pode fazer PVP com ele só pelo fato de você ser Ali, entendeu? Sabe? Por exemplo, isso. Agora, a história do Tibia, cara, é muito fera. Se você pegar, parar pra ler, realmente... Se você gosta de ler, velho, pega e entra no site do Tibia. Acredito que estão elogiando. Hã? Não. Eu acredito, não quero. Tá, enfim, eu não tô falando pra vocês jogarem, eu não tô dizendo que Tibia é o melhor jogo da Terra, que nem os malucos que fica falando aí, tá? Mas Tibia é um jogo divertido e quem joga, joga porque gosta, não joga porque é um maluco e tal. Eu não jogo mais Tibia porque realmente eu encontrei um jogo melhor, que me diverte mais que Tibia, que é o próprio WoW, sabe? Ah, para, por isso que eu não você jogo parou de jogar porque é ruim, bicho. Também acho. Não, não, sério, vamos não falar, de, falar de coisa ruim e jogos que rodam em calculadoras. As pessoas jogarem Tibia e pararem de jogar Tibia. Que é a sanidade e a insanidade. Não, esse é o ponto de vista de vocês, cara. Eu tô tentando botar o meu aqui. Né? Sim. Se Tá bom, todo mundo sabe que você é meio doente. Ah, vai se ferrar, velho. Não adianta ficar discutindo isso aqui, cara, que a gente vai ficar discutindo o podcast inteiro. Pois é, vamos falar de outro MMO então. Por exemplo, eu joguei por muito tempo um tal de Priston Tale. Hoje já deve ter saído dois e tal. Ixi, treta, Priston Tale. Priston Tale, eu gostei muito do jogo. Joguei um pouquinho também. Eu também joguei bem pouquíssimo. Não posso falar muito sobre isso. Desculpa. Eu posso falar bem basicamente do que eu acho. É um pouco divertido. Eu também achei um pouco divertido. Jogabilidade legalzinha e tal. Não é a terceira pessoa com câmeras seguindo o personagem por trás, não é igual o mas... Bom, eu joguei bem pouquinho e parei porque não me chamou a atenção. Enfim. Não vi nada de mais. Pra você, Ramon, quais são os melhores da MMO que você já jogou? Bom, eu não vou dizer os melhores, mas vou falar que os mais joguei, sabe? Eu joguei por mais tempo, foi... Número 1 foi o RF Online. Número 2 foi o Ragnarok Online. E aí vem o... Se é MMO, essa parte do online não precisa ser dita, eu acredito. Sim. É porque é legal falar o nome inteiro. Mas foi esses três, o RF, o Ragnarok e o WoW. O RF eu gostei muito de jogar RF, cara. O sistema dele de guerra também é bem legal, sabe? Bem divertido. É, tanto que teve uma época que eu inclusive até queria chamar vocês pra jogar e tal. Só que foi o que eu falei, cara. No RF, pra você ser alguém no servidor, você não pode ter vida, assim. Tem que ser um ninguém, entendeu? Ou então você tem que ser sustentado pelos seus pais mesmo. Ou então você tem que ter uma herança aí de alguns milhões no banco. Porque, cara, não dá, juro, não dá mesmo. Joguei num servidor original, espanhol. E aí o servidor tava saindo do beta teste. E por causa disso, né, ele tava com bônus de XP, né. Tava jogando com 10 vezes de XP e você ainda podia trocar uma espécie de dinheiro que tem lá no jogo por cash, né, coisa que você não faz no servidor PR, né. E nem assim, cara, nem assim, eu consegui, foi o servidor que eu fui mais longe, né, que eu cheguei a ser level 51. Né, num jogo que o level vai até os 60, né, você já imagina que é bem difícil chegar a um level 51. Só que, não, eu tô querendo mostrar pra vocês que foi o servidor que realmente eu cheguei mais longe lá. E eu, assim, tinha um cara lá, um peruano, um tal de Chacalo, que ele era da mesma facção que a gente, cara. E, assim, o cara jogou o jogo desde o primeiro dia que o servidor lançou até a época que a gente tava jogando. E ele era o cara mais foda do jogo, velho. Não adianta, tipo, ele não tinha vida e ele era os Acrecianos, né, que é a facção que a gente joga. Ele era os Acrecianos. Ele tomou ban uma vez porque a galera tava dizendo que ele tava usando hack pra acertar dano e tal. E não era hack, era porque o cara era muito foda mesmo, o bicho tava lotado de equipe, entendeu? Então o dano dele era sem noção mesmo, ninguém conseguia bater nele. Enfim, sabe, foi bem legal jogar RF, é um jogo muito legal, é bem político também, sabe? Eu acho muito importante o jogo ter essa parte da política dentro dele, exatamente porque influencia no roleplay dos personagens. Você não tá jogando, você não é só mais um personagem lá dentro, você tem voz e tal, você tem uma guilda, ou então você tem uma guilda e essa guilda tem a voz dentro da facção, sabe? Entendo. Isso é bem legal. Agora você falou disso, você tocou no assunto de cash. Isso é uma coisa que me deu extremamente irritado com o MMO, cara. Com certeza. Qualquer que pode ser, sei lá, as pessoas podem chegar e falar, pô, passa, tem o melhor jogo do mundo aqui. Se tiver sistema de cash, né, você possa comprar com dinheiro qualquer coisa no jogo que não seja possível jogando, eu nem me atrevo a jogar. Isso, né? É outro problema grave de quem joga o pirata. É essa coisa de cash. Porque você rala pra pegar uma coisa e você às vezes passa mal pra alguém que compra os itens dele dos ADM, né? Que é isso, é na verdade o mais forte, quem vai ser o mais forte do jogo é quem for o mais rico, né? É, exatamente. Isso chega a ser idiota demais, né? Por isso que eu gosto do WoW, é porque não tem isso, né? Você vai jogar no servidor e tipo, tá todo mundo pagando junto, tá todo mundo jogando junto. Sei lá, talvez o mais insano seja o melhor equipado. Mas ele não gastou mais dinheiro do que você ou menos dinheiro que você pra chegar naquele nível. Se ele gastou mais dinheiro foi só por mais tempo, né? Pra ficar mais tempo no servidor. É, agora, sei lá, tinha um amigo nosso que jogava aquele tal de Eudemons. Foi como? Eudemons Online. Eudemons. Não conheço. Eu joguei um pouquinho só. Só bem que... O nosso amigo Narina. Só que, assim, eu tentei jogar, mas, eu, sei lá, foi por agora, então... Eu achei o jogo muito ruim. E ele disse que tinha uns personagens lá no game que, pra ficar forte como eles ficavam, como eles eram no caso, eles gastavam o equivalente a R$500 por semana. Não, que absurdo! Um jogo que era. Oh. Até então. Imagina você gastar R$500 por semana pra ser mais forte do servidor. Aí, cara desse vem reclamar depois que não quer pagar mensalmente. É, os caras aqui são insanos, cara. Olha, vocês têm noção do que tá fazendo com R$500 numa semana? Tá pra rapaz. Que jogo, pois que jogo. Ambos de absoluto, pelo menos é, pelo menos. Daí do lago. É, dá pra comprar tequila, né? Só R$100, né, mano? Mas voltando, essa do Eudemons era muito pesado, porque assim, o moleque vivia a madrugada no jogo, no, vivia, a, na época que ele não tava trabalhando, era, a tipo, começava às 10 da noite, ele virava até 6 da manhã, jogando todos os dias, tava, tipo, chegou uma hora, real, né? Chegou uma hora que ele viu que ele era um merda, que não influenciava no totem, aí ele resolveu ir trabalhar. Aí ele resolveu trabalhar e chegou e falou: vou ter que comprar, vou ter que gastar dinheiro com cash. Quer dizer, vou ter que gastar cash, vou ter que comprar item agora. Teve que comprar item, teve que comprar, parece que é umas pedras, não é, Pan? É, ele disse que não gastou tanto dinheiro, mas ainda assim. Não gastou pra você. Foi, e ele teve que gastar. Chegou um momento que ele não conseguia mais acompanhar a galera. Aí ele teve que gastar. Mesmo assim. Apesar dele estar forte, ele não chegava no nível da galera que gastava muita grana. Não é? Igual teve aquele louco que foi o bicho era até aqui de Brasília, do lado, que comprou uma carta no Ragnarok no BRO, que saiu até no jornal, que o bicho tinha gasto acho que R$5.000 em uma card do Ragnarok. Olha. Nossa. Que absurdo mesmo. Pra quê? Eu não lembro que card era, mas eu, se eu não me engano era GTB. É nós que voa, bruxão. Mas chega a ser insano, bicho. Eu lembro de uma pegadinha que no Kodama de 2007 o Pança botou uma plaquinha pra mim. Tava vendendo uma card dessa por R$50. É, você tinha que ver nego pirando, cara. Seguindo aí. Idolatrando. Que a gente botou. Reais, né? Foi um dos plaquinhas. A gente botou que tava vendendo uma carta GTB e a Ghost Ring por R$50. E a gente saiu andando. Formiga. Filas e filas atrás da gente, gritando, falando que dava 100, que dava 200, que dava até R$500, e eu meio aloprando lá, nossa, querendo comprar. E mesmo depois a gente falou uma brincadeira, a gente não tá vendendo. Aí ele, mas tu tem, mas então quer dizer que tu tem, né? E vende ela, por favor. E os caras, tipo, insano, cara velho já, tá? Sei lá, ou qualquer tipo de jogo online que tem sistema de cash. Os jogos da On Games que tu tinha que. Jogos da On Games. O último amigo nosso aí, eu não gostaria de falar o nome dele, que ele ficava gastando dinheiro só pra ele poder criar no Gambaldi e o game dele aparecer nas primeiras salas. É. Mentira! Tá aí, né? Ele tá aí nesse podcast aqui. Não acredito. Vixe, Maria. Imagina quem falou de Gambaldi no começo desse podcast. Vixe, pode isso, falar, velho. Eu sinto vergonha de mim, mas eu tenho que soltar esse meu peito. Mentira, velho. Mentira, é, cara. Eu gastava dinheiro, era o Power User na época, sei lá se tem ainda hoje. Power User que você comprava e ficava um mês, sei lá. Tipo, quando você criava o jogo, a sua sala aparecia no começo. Parecido com isso. Eu lembro que quem pagava podia comprar os itens. Podia, mas tem item que você compra com gold e com cash. O gold você vai conseguir. Uhum. Só que tinha item que você comprava só com cash. Aí quando você via. E era um jogo meio sem sentido, sabe? Porque tinha gente que comprava item que não dava porra nenhuma com cash. não dava pra ninguém, não influenciava nada no jogo, só deixava o personagem mais bonitinho ou mais feio, dependendo da opinião do cara. Gente gastando dinheiro à toa, sacou? E eu tava quase chegando nesse ponto. Eu falava, caralho, esse item é muito bonito, velho. Só que só dava pra comprar com cash. E ele não dava porra nenhuma, só porque ele era bonito eu queria comprar. Aí eu falei, não, tem que parar com essa vida, porque senão. Aí foi quando o Pança me mostrou World of Warcraft. Eu posso falar agora de outra questão, Dani, pessoal dos MMO? Ó, Dani, fala aí, escuta aí. Uma questão, uma coisa que eu acho que um MMO tem que ter, claro, são monstros que você consegue matar sozinho e monstros que você tem que precisar de ajuda. Mas eu acho que se você tá num monstro que você teria que conseguir matar sozinho, não tem por que você não conseguir matar sozinho. Igual tem jogos que eles colocam os monstros muito fortes, cara. Parece que é tipo assim, você vai ter que chorar pra upar, senão, ou então arruma outro jogo, sabe? Foi o caso do Alux também. Certos monstros lá, meu amigo, tu rala pra solar. Agora, nem os ditos que tu tem que matar de grupo, tu chega e arruma um grupo com uma pessoa do teu level, um monstro tipo, às vezes, level mais baixo que vocês. Você vai matar com isso que você consegue. Você toma ataque. E o que acontece, tem que pedir ajuda pra um low level. Ou pra um low level não, desculpa, um high level. Eu não gosto disso, cara. Foi uma das coisas que também me fez parar de jogar o Alex. É ter que ficar implorando ajuda no chat até vir um high level pra te matar o mob. Eu não gosto disso. Explicação pra galera aí o que é mob. Mob é os monstros do jogo, entendeu? Os que você mata pra fazer quest ou pra ganhar experiência. Só porque às vezes assim a galera meio assim, às vezes pode escutar uma galera que não joga, saca? A gente tem linguagens meio técnicas aí. Não sabe o que é mob, né, Daniel? Oh, eu sei, tá. Porque o Panther já me falou. Daniel não sabia, né? Eu sei. Enfim, foi isso. É uma coisa que eu não quer gosto. Quer uma explicação técnica pra isso? Pare de falar meu nome. Os mobs são personagens que tem inteligência artificial e servem pra te dar experiência no jogo ou fazer você completar uma quest. Você quer saber o que é quest agora? Não, quest são missões. Pra galera, ué. Quest são as missões que tem que fazer pra ganhar experiência ou itens ou dinheiro. É, pra galera que já joga RPG offline normal, isso aí não. É. Offline normal. Gente normal que joga RPG. É. De modo offline ou no videogame, quest não é uma coisa tão difícil de saber não, mas pra quem não é familiarizado com a linguagem de RPG, fica complicado. Tudo bem, se eu falar pra vocês que Gambaldi é considerado MMORPG, vocês acreditam? Não. Não, ele não é. Eu não acredito. É sim, cara. Ganha experiência, não, dinheiro. Te enganaram. Luta pra vencer e tal. Mas não é algum tem roleplay. Tem um tipo de MMORPG. Não tem roleplay nenhum, cara. Que são alguém já jogou Silk Road? É isso que eu ia falar já. Agora. Silk Road? É. Por que vocês não gostam, cara? Já me falaram tão bem desse MMO. Não é que o jogo seja ruim. Eu joguei ele muito tempo. Muito bonito, cara. O negócio é que esse tipo de jogo, Nine Age, Silk Road, esses Nine Dragons, Two Moons, Marital Fighters, Meitin 2, Meitin, todos esses jogos assim, geralmente eu não gosto porque eu tenho a impressão de que o jogo é altamente padronizado. Você tá no level 1, você tá igual a todas as pessoas no level 1. Se você tá no level 10, você vai estar exatamente igual a todas as pessoas que estão no level 10, com os mesmos itens, na mesma situação. Isso é verdade. Aí sei lá, você tá com 200, todas as pessoas que estão level 200 vão estar com as mesmas armaduras que você, fazendo as mesmas coisas. Eu acho muito, sei lá, padronizado. Tem muito jogo que é bonito e tal. É, eu joguei muito tempo atrás. Não lembrei dele porque eu disse que é bonito, porque eu joguei mais bonito Tantra. Mas é aquele tipo de jogo que é tipo. Que é os RPG coreano, MMO coreano, que são exatamente todos iguais. Tudo, tipo, olha, é muito padronizado o jogo. Eu posso falar disso um pouco também no tempo que eu joguei Mate in 2. Que era o seguinte. Isso que o Pansy falou é uma questão interessante, porque eu realmente estava igual às pessoas, né? Eu lembro que eu era uma classe, uma espécie de xamã, entendeu? E a arma dele era um leque. Aí eu olhava, cara, eu estava sempre mesmo, se eu estivesse mesmo leve com o cara, eu estava sempre com arma igual, com armadura igual. Só não tava o cabelo igual, porque o cabelo tu escolhia no começo. Eu lembro disso no Metin, cara, exatamente pelo fato de a galera, tipo, vir com um set de nível baixo e aí pedia fazer duel, né, fazer PVP, você aceitava, o cara botava o set de nível alto e te quebrava. Eu achava isso muito ridículo no jogo, tá? Você tem, sabe, o RF Online tem esse problema também, cara, tem os sets de nível, né? Você tá no nível 37, você tem um set que você vai usar, tem uma arma que você vai usar, sabe? Agora... agora você pegar um jogo e deixar ele tirar esse nível de padronização, tirar essas coisas, essa padronização toda, também não é uma coisa fácil também, né, cara? Você tem que balancear o jogo de certa forma também, né? É verdade. Tem que pensar nisso também. Tem mais aí dois jogos aí pra gente falar, que é conhecido, né? Cabal e Ragnarok. Eu nunca joguei Cabal, mas Ragnarok eu joguei. Pra mim, cara, os servidores que são de Ragnarok... mesmo os piratas, só os que vão até level 99. Eu não acho muito massa aqueles Ragnaroks que tem muito... você ganha level absurdos, que você, seu boneco bate na velocidade da luz. Você tira danos absurdos, entendeu? Os Ragnaroks que eu cheguei a jogar, joguei um assim e eu não gostei. E eu tava jogando atualmente um que era até legal, mas sei lá, eu tô pensando... Sim, tá jogando junto, né, Ludrinha? Ragnarok Online, cara, pra mim, ou é meio que como vocês pensam quanto ao WoW, sabe? Ou é Blizz-like, né, no caso do WoW, no nosso caso do Ragnarok é ou é BRO-like, ou eu não jogo, sabe? Basicamente é isso. Hoje em dia, eu jogo em servidor pirata exatamente porque eu não tenho mais tanto saco pra jogar Ragnarok Online, né, como eu tinha antes no servidor da BRO. Né? Então eu jogo só pra me divertir mesmo, de leve e tal. E é só isso, sabe? O Ragnarok, ele é legal por causa do tanto de coisa que ele oferece, sabe? Tanto de... o fato de ter as cards, ter os níveis de aprimoramento dos itens, né, e tal. Só que é exatamente o que a gente tava falando da questão da padronização, sabe? Um Knight, ele vai ser um bom Knight se ele tiver os equipes X. A grande vantagem do Ragnarok Online, e é uma coisa que o WoW também tem, é meio que as árvores de habilidade, que são bem grandes, né? Então você pode fazer um personagem que seja puro tanker, pode ser um DPS puro também, sabe? Você pode ter um personagem Forger, né? Que é aquele que faz equipamento, e ele ser puro Forger, né? Ele ser só pra isso. Isso é muito legal no jogo, tá? O que eu gosto realmente no Ragnarok Online é o fato de cada classe ter seu papel e ser muito importante durante o jogo, sabe? Uhum. Mas não é um jogo pra você jogar sozinho, cara. Se você pega e joga, você tenta upar seu personagem sozinho no BRO, você vai suar, cara, não vai sair do lugar, entendeu? Você vai perder seu tempo. Raras são as exceções de players que conseguem fazer isso, mas de repente o cara já tem os equipamentos, já conhece alguém. O que eu não gosto muito do RAG é aquela coisa dos itens não dar praticamente nada, de atributo, entendeu? Eu gosto de itens, de jogos que os itens dão aquele atributo, dão um tanto de guia tal, atributo e tal. Eu não gosto de jogos como Ragnarok, o item é só... às vezes o item só serve de enfeite. Mas aí que tá, então, Aluna, os itens não servem só de enfeite, eles fazem muita diferença no jogo. O problema é porque os níveis de... os itens de nível baixo, eles dão mais um, mais dois... mais 3, sabe? E por incrível que pareça, você ter mais 3 em algum atributo no Ragnarok é uma diferença e tanto, tá, cara? Mas quando você chegar no nível mais alto, você vai ver, sei lá, se tiver level 99, você vai ver que os seus status vai estar, por exemplo, 90 mais 20 e tantos, por exemplo, tá? 17, sabe? Os números parecem ser números pequenos, mas fazem muita diferença, cara, sabe? Durante o jogo, entendeu? Ah, isso aí é porque a gente foi acostumado a jogar WoW, a gente é acostumado com números grandes, com atributos, com danos grandes, atributos maiores, tipo, proporções maiores, né? Sim, isso aí é questão pessoal também. Acabei de ver uma foto aqui que me lembrou uma das maiores decepções da minha vida em relação ao MMO, que foi o Perfect World. Com certeza. Não foi só sua, cara. Eu acho que ela passou, assim, uns 4 meses, noite e dia, esperando esse jogo sair e olhando tudo que era site, blog, comunidade no Orkut, no Facebook e tudo. E vídeo no YouTube. É, e vídeo no YouTube dizendo, cara, esse jogo vai ser lindo, esse jogo é maravilhoso e tal. Cara, quando saiu, a começar que na época eu tinha internet, sei lá, de 300k, não, 600k de internet. E fui baixar, eu acho que era, não sei, a primeira versão que saiu era uns 2 GB. Aí baixo por aí mesmo. Dá erro. Aí baixo de novo. Dá erro, é. Exatamente, deve ser aí erro pra todo mundo. Aí eu fiquei no lugar pra jogar, falei, vou jogar o melhor jogo da minha vida. Todo mundo dizia que era o novo World of Warcraft, né, e tal. Caraca, baixei, fui jogar muito feliz. Tá? Quando eu entrei no jogo, me deu uma tristeza tão grande, bicho. Sabe o que me deixou mais triste no pirata? Jogada fora. Eu acho muito estranho aquele jogo. Sabe o que me deixou mais triste nele, cara? Né? É, essa sensação de vazio é um dos pontos, mas o que me deixou mais triste mesmo de verdade, cara, foi olhar a árvore de habilidade do meu arqueiro, que eu fiz, ó. Meu irmão, ele tem, sei lá, 6, 7 habilidades, é muito pouco, cara, sabe? Você olha a árvore de habilidade, tem... Se tiver 12 habilidades, não é jogo, muita coisa, assim, cara. É, e também outra coisa que me deixou triste, feliz no começo e triste depois de perceber o lance de que esses jogos onde a customização é muito absurda. Você pode mexer desde o tamanho e a distância dos olhos, a cor da pele e tal. É, isso no começo, né, é muito excitante. Você fala, muito customizado e tal. Mas sei lá, não gosto muito de jogo que sai tanto da realidade assim. Não da realidade, mas da fantasia do jogo. Igual você ver gente com pele verde, pele rosa. É, eu acho isso um absurdo, cara. Sei lá, apesar de que lá tem, sei lá, homens lobos e pandas, né? Leão e tal, mas sei lá, é da realidade do jogo. Agora, sei lá, eu achei muito estranho, cara. Você tá com um lobão cabuloso, com um machadão bonitão e usando um sobretudo rosa. Porra. A única coisa que chamou de verdade a atenção pra mim quando eu joguei o Perfect World, cara, foi que eu vi um dos pôr do sol mais bonitos da minha vida naquele jogo, velho. Sabe? O jogo, quanto a parte gráfica dele, é sensacional, cara. Não tem nem o que falar. O jogo é muito bonito. É muito legal. Sabe, ele meio que te climatiza, sabe, dentro do jogo. Mas eu não gostei, cara. Tipo, muita quest de motoboy. Você tem que ficar entregando quest na fruta que partiu lá, sabe? Tipo, Jackson Five, motoboy movimento. Eu enjoei muito rápido. A verdade foi essa, que eu enjoei do pedaço. Não aguentei jogar mais. Cidades aí, saiu um novo MMORPG aí. Igual o GTA 4, feito pela Electronic Arts. É o All Point Bulletin, APB. Acabou de lançar. Pelos reviews, eu ainda não joguei. Tenho vontade de jogar, porque parece ser interessante pelos vídeos. Tem uma customização boa pelos vídeos, parece ser legal. Mas, pelas notas dos reviews que saem nos sites aí, famosos como IGN, Game 3, por aí vai, ele me ganhou só nota baixa, né? Vamos esperar pra ver como que sai. Bom, minha vez agora. Pra mim, a maior decepção nos MMO foi o Alex. Porque, cara, eu tava disposto a largar o WoW, entendeu? Eu tava disposto a tentar um MMO diferente. E, tipo, eu tava empolgado com o jogo e tal, e indicando, mas ele... A empresa lançou uma patch que acabou com o jogo, cara. E eu, inclusive, no blog fiz um review sobre o jogo, que eu achei importante divulgar, entendeu? E foi pra mim a pior experiência em MMO. Foi o tempo mais perdido no MMO da minha vida, foi no Alex. Eu não recomendo que ninguém jogue. Complicado, cara. Até eu tenho um amigo que joga o Perfect World até hoje, cara. E vem me falar, né? Ah, já vão fazer reborn no jogo, não sei o que, renascer, virar o capeta, você tem que escolher entre virar o capeta ou anjo. Fable, é uma cópia do Mu online. Fable. Nem no Mu eu me decepcionei. Porque Mu era feliz jogando Mu. Nossa, eu era feliz. Quem não era? Eu fui feliz jogando vários games. Agora, pra mim, a maior decepção com certeza foi o Alex. Quantas horas mataram pra jogar Mu, cara? É porque, tipo, teve uma parada do Alex que me deixou puto, foi. Tipo, tem uma área lá que eles misturam PvE com PvP, entendeu? Um par e PvP. Só que lá só fica. Aí os high level, tipo, tomara que conta lá, entendeu? Não deixa ninguém upar em paz, não. É como tu vê um cara low level com um amigo high level do lado. Porque se alguém for pra cima dele, ele vai e mata, entendeu? Eu, tipo, eu jogava Alex, mas cada lugar novo que eu chegava era uma raiva diferente. então eu basei de lá. Só isso mesmo. Não, cara, eu me limito a jogar o WoW só. Simplesmente bom, né, cara? Agora, tem muito jogo também que eu queria ter a oportunidade de ter jogado, mas nunca joguei, cara. Queria muito jogar Guild Wars, D&D Online, Final Fantasy Online. Nossa, não sei. Outra novidade aí, Final Fantasy 14 tá chegando pra PlayStation 3 e PC. Pelos vídeos também tá surpreendendo, tá muito bom. Sensacional. E jogar também o Age of Conan. Só que o Age of Conan já me deixa com o pé atrás. Pelo fato de quando saiu, né? Aquele. Ah, um alvoroço inteiro. Mas saiu o Age of Conan, né? E vai acabar com o mundo do YouTube, que é muito sinistro e tal. Aí você via uma enxurrada de pessoas vendendo contas e mais contas no mundo. Tipo, a preço de banana pra poder jogar o Age of Conan. Todo mundo vendendo conta. Esses sites que mexem com ou de venda de conta ou venda de gold. Aquele absurdo nego vendendo conta muito barato pra jogar Age of Conan. Aí saiu o jogo, a galera é mó feliz lá. Passa, sei lá, um mês, dois meses, todo mundo saindo do Age of Conan e querendo voltar pro WoW, querendo comprar conta de volta ou comprar outras contas. Qual foi o grande ponto do Age of Conan que não agradou? Cara, eu não joguei. Sabe? Pelos vídeos, eu achava que o jogo era complexo demais pra ser um MMO. Ele era um jogo que talvez fosse single player. Como um... Exatamente. Eu vendo os vídeos, a sensação foi essa. Parecia um single player. Era muito bonito. Foi igual aquele Oblivion, The Elder Scrolls. Aquele jogo maravilhoso de você jogar sozinho, quase e tal. Não acho que... Não me agradaria jogar ele online. Eu acho que isso aconteceu com o Age of Conan. Não sei se foi isso realmente que aconteceu. Até porque eu não sei. Todas as discussões que eu vi do Age of Conan do WoW, eles citavam apenas o ponto do Age of Conan. Ah, Age of Conan não fez sucesso porque ele não é como o WoW, que é generalista. O que não faz sentido, porque se eu tenho um computador bom e posso jogar um jogo melhor, eu acho que eu jogaria um jogo melhor, né? Não é? Não sei, vou jogar um jogo generalista. É sacanagem porque não pode jogar, né? Você vai fazer caridade, mas... Eu acho que não sei. A impressão que me passou pelos vídeos que eu vi dele era essa, que o jogo parecia ser bonito demais e completo demais pra ser um MMO. Era muito detalhe, os caras andando e mosca batendo na cara e tal. Muito bonito. Não é um jogo que me chamaria atenção pra jogar online, apesar de eu querer ter jogado pra saber o que aconteceu de verdade, com várias pessoas migrando do WoW pra ele e depois voltando. Fly for Fun. Fala, Garlin. Joguei Fly for Fun. Fly for Fun. Joguei. Tirando a Ragnarok, eu acho que eu não joguei nenhum desses joguinhos assim. Fly for Fun, Tales of Pirata, Tales of Abyss, qualquer tipo de... O Fly for Fun, os personagens são infantis. Também foi outra decepção. O jogo é ruim. Mas não foi... Último online joguei um pouco também. Mas não sei, tem um amigo meu que idolatra até hoje. Joga o WoW e gosta um pouco pra caramba. Mas ele disse que a vantagem infinita que o último tem sobre o WoW é que o sistema de PVP do último online ele acha absurdo. Ele disse que é muito foda. Aí eu fiquei procurando uns vídeos pra ver aqui o PVP e realmente me deixou um pouco triste. É feio o PVP, é muito feio. Você não entende nada você olhando pro vídeo. Mas quem eu conheço que joga o último online até hoje, joga por causa do PVP. O último online é muito bom mesmo. Apesar de eu não achar. Eu acho feio, quando eu olho eu acho estranho, eu não entendo nada. No Escape eu via só o meu amigo Pardal jogando e ele só ficava. Cortando madeira, minerando, pegando minas, minerando e matando rato. E eu. Ah, fala aí, agora que vocês estão falando de outros MMOs e tal, vocês já viram falar do Dofus Online? Vocês já jogaram? Não. Eu não me animo a jogar. Eu recomendo vocês a jogarem só pra vocês conhecerem um novo tipo de gameplay online, sabe? Não tô falando que vocês vão jogar e vão adorar o jogo e tal, mas o gameplay dele é bem interessante por ser uma batalha de tactics online, sabe? Você controla um personagem numa batalha tática, no estilo Final Fantasy Tactics, sabe? Esses jogos assim. E é muito fera até, cara. Eu me diverti bastante. Pena, eu não jogo ele porque ele é pago. E se for pra me pagar um jogo, eu pago o WoW, né? Não vou pagar o Dofus. Mas ele tem um gameplay bem legal, se vocês se interessarem em baixar, você vai lá, tem um instalado. Joguinho, sei lá, caricato demais, desenhadinho, parecendo um anime. Pô, Maple Story, né? É, Maple Story. É. Ragnarok mesmo. Tirando Ragnarok, esses outros tudinho assim, me animam mesmo de jogar. Então, nós já falamos bastante, entendeu? Eu não tenho mais nada pra falar, dei minhas opiniões, o que eu acho que é um chave importante, o que eu prezo nos jogos, nos MMOs, e é isso aí. A Lundra se despede, até mais. Apesar de criticar muito, assim, eu prefiro que vocês joguem jogos offline, nada de MMOs e RPGs, viu galera? Não sejam doentes. Um abraço do Daft Punk. É isso aí, não falei muita coisa, hein? Devo ter falado muita merda também, porque eu não sou muito adepto desse jogo. Mas comenta aí, avalia o podcast, critica, só não ofende. E é isso aí. Um abraço. Pois é, galera, deixa eu ver uns pontos de vista pra vocês. Tá certo que nosso podcast foi mais, acabou sendo mais em cima do World do que de outros MMO. Mas é isso aí. Foi nossa primeira tentativa de podcast. Vamos tentar melhorar. Se tiver alguma reclamação, só procurar a gente aí e dicas também de como a gente estiver melhorando isso aí. Valeu. Um abraço pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do podcast, como o Pança já falou antes, é a nossa primeira tentativa de fazer um podcast aqui, né? E pra bom, deixar um recadinho aí pra vocês, só uma pequena frase, jogo é jogo e vice-versa. Muito bom. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Aí sim.